paz do Senhor. A Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que o apóstolo Paulo fez essa declaração: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Mas afinal, o que é Evangelho? O que é pregar o Evangelho? O que é pregar as Escrituras? A palavra diz que se outras Escrituras ou outro Evangelho aparecer, seja condenado. Mas então, o que é Evangelho? Evangelho nada mais é do que o anúncio da proclamação da redenção do homem que foi pregada por Jesus Cristo, cujo centro dessa pregação é só Jesus Cristo. Então, quem não tem esse centro na sua pregação, não prega Jesus, é outro evangelho. E ai daquele que não anunciar esse evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você anuncia o evangelho, pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.